chegar e colar com respeito. Seja do verdinho, do marrom ou do preto. Na sagacidade, humildade, bom proveito. Tadia no comando, tranquiliza o gueto. Se for pra fazer, então faça direito. Ideias de herói, vilão, fique esperto. Contra tudo e todos, somos todos suspeitos. Nessa realidade de um mundo concreto. Quando o rap vem à tona, face oculta é revelada. Como num passeio de mágica, só que não é contos de fada. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E a mentira nunca acaba, cara, remeter a cara. Porque aqui o rap não para, fechado com a rapa. Na mente insana aqui do interior, o vale a casa. Cê vai ver como inflama, aqui a rima é a cara das mais lindonas. Jogador e não para, sem marcar vem na manhã. Então viaje, relaxa. Queima a Babilônia, sozinho mesmo cê acha. Que revoluciona na estratégia das caixas. Nosso exército avança, linha de front, coisa rara. Já invadimos só goma no sapato, rola o fato. Repara a cara de insônia. Você achou que as olheiras era só contar das baganas. Enquanto desacredita, os meninos aqui trampa. Coração na caneta, rimadora, esperança valida. Rima maloca, MJ, completa chama no feitiço dos beats. Agora o corpo balança, novos tempos, chega mais pra dançar. Chama as damas, passou uma chama nós. Que assim a chama inflama. Fortalece a voz, deixa de caras bacanas. Sem tititi, blá blá blá. Zé Povinho, segura bronco. Salve ela, tô no ar. Pelo certo é que nós andamos. Brinde a vida na sincera. Semblante se emociona. Sente o grave nos falantes. Paciente que tá no blunt. Pra colar, fique à vontade. A missão não abandone. Pra honrar quem veio antes. Só lembrar de não esquecer. Sem se perder nem por um instante. A cara é fortalecer. Ritmo e poesia no semblante. Sinceridade. A cara remeter a cara e fica bem à vontade. Já tão na casa, sente o peso aí nos graves. Vale da rima e a maloca. Hora do Golden Green, Fire Night. A cara é chegar e colar com respeito. Seja do verdinho, do marrom ou do preto. Na sagacidade, humildade, bom proveito. Tadia no comando, tranquiliza o gueto. Se for pra fazer, então faça direito. Ideias de herói, vilão, fique esperto. Todos somos todos suspeitos. Nessa realidade de um mundo concreto. Essa é a clara, não se atrapalhar. Caminhando pelo set sem rabo preso e sem falar. Em qualquer lugar que vá chegar. Respeito, certo, em primeiro lugar. Mr. Jordan de esquina juntos pra fazer um som. Aqui é soma de talentos, cada um com o seu dom. Afro brasileiro sempre pronto pra missão. Me passa isqueiro e um tempinho, show, show, fumão. A cara, nossa cara é a cara do Brasil. Que sabe bem, sistema aqui é fogo no pavio. Jovens são mortos na eterna guerra civil. Jogo amado, povo esquematizado, é meio fio. E fica tudo bem, está tudo zen. Não pensam que os que não têm vão querer também. Essa é a cara, sabe que vai guerrear. Do mal esquivar, tu tem que saber jogar. Tudo pode acontecer e como o vento mudar. Nunca foi fácil, não vai ser. Não vai fraquejar, pois tudo acontece no tempo de Jajá. Ele não te dá fardo que tu não vai carregar. Pois tudo acontece no tempo de Jajá. Ele não te dá fardo que tu não vai carregar. Pois tudo acontece no tempo de Jajá. Ele não te dá fardo que tu não vai carregar. Ritmo e poesia no semblante, sinceridade. A cara remete a cara e fica bem à vontade. Os loucos já estão na casa, sente o peso aí nos graus. Vale da rima e a maloca. Hora do Golden Green, Fire Night. A cara é chegar e colar com respeito. Seja do verdinho, do marrom ou do preto. Na sagacidade, humildade, bom proveito. Tadia no comando, tranquiliza o gueto. Se for pra fazer, então faça direito. Ideias de herói e vilão, fique esperto. Contra tudo e todos, somos todos suspeitos. Nessa realidade de um mundo concreto.